Felipe Duran. Aô, Zezé Luciano. Eu não sei por que você foi embora. Quando um grande amor se vai, um homem chora. Eu chorei, eu te amei demais. Sempre sonhei te amando demais. Eu pensei o bem que você me faz. Eu caminhei em busca de algo assim. Não encontrei você perto de mim. Eu chorei, eu te amei demais. Nunca sofri tanto assim com você longe de mim. Eu te quero, eu te desejo. O que você quer que eu faça? Meu amor não é uma farsa. Vou te conquistar de novo, vou te mostrar um mundo novo. Sempre sonhei te amando demais. Você me faz. Eu caminhei em busca de algo assim. Não encontrei você perto de mim. Eu sempre sonhei te amando demais. Eu pensei